O Enem está chegando e não fique de fora. Dia 15 a 19, realizado na UFOP. O objetivo é dialogar, é discutir e reivindicar com as diversas etnias para o ensino melhorar. Esse ano é na UFOP, nós contamos com você. Não perca a oportunidade para nossa luta conhecer. Se liga aí, sociedade, só queremos igualdade, mas um pouco de respeito com nossa ancestralidade. Chamada para todos os acadêmicos participarem do 4º Encontro Nacional dos Estudantes Cientistas. Venha, participe!